Está começando agora o seu podcast Além dos Ecrãs. Para 81 números de casos de coronavírus no Brasil, Pernambuco confirmou os dois primeiros casos do estado. Olha, eu nunca achei que a introdução do Muito Bem, Deixa a Sala de Cinema ia ser, tipo, eu teria que dar tanta ênfase. A gente preveu. Cara, deixa a sala do cinema, cara. Deixa tudo, gente, pelo amor de Deus. Só fica em casa. É. Ouça podcast. É. O Léo tava falando aqui pra eu começar a introdução pra deixa a sala de cinema, deixa a farmácia, deixa o supermercado, deixa... Sai de todo lugar, sai galera. Sai da casa da sua mãe, fica em casa, cara. Nossa senhora, agora você pode ligar o televisor, não precisa desligar o televisor. Exato. Não. Fica com a televisãozinha, com o podcast, atualiza aí. Vamos começar? Vamos começar. Eu sou o Guilherme Amaral. Eu sou o Léo Vassoler. E eu sou a Duda Yamaguchi. E, gente, a situação tá feia. Tá muito feia. A gente até começou, a gente meio que falou um pouco disso no último podcast e o negócio estourou mesmo. Pois e é. E o Brasil tá ficando preocupado. Não é brincadeira. A gente falou meio brincando no outro podcast, mas agora realmente não tem condição. O trem tá ferrado. E agora o Brasil inteiro tá se mobilizando, as escolas estão fechando, faculdades estão fechando, então... Pra você que vive numa bolha, estamos falando de coronavírus, é, né, gente? Nossa, claro. Acabamos não citando aqui. Não, mas a gente tá falando sobre isso porque é uma doença que está cada vez mais presente aqui no nosso dia a dia. Exatamente. Então, por favor, a recomendação é fiquem em casa escutando nosso podcast. É isso. E por falar em podcast, o caso é... bem provável que seja um último podcast antes da gente dar um hiatozinho, porque tá difícil, a gente vem num estúdio gravar, e inclusive é um estúdio fechado, né? Então até chegar aqui a gente tem que conversar com bastante gente, tem que passar perto de bastante gente, inclusive a UFA até tá bem cheia enquanto eu vim pra cá. Tá mesmo. Sim. Eu achei isso preocupante, eu acho que o povo deveria dar mais. Hoje é dia 17 que a gente tá gravando, 17 de março, e ontem a UFA disse que vai suspender as aulas a partir do dia 18 de março por tempo indeterminado. Então, a partir de amanhã, a UFO não tem aulas, mas o campus ainda, né? Tá aberto. Tem gente, né? Tem bastante gente aqui ainda, o que cheio é preocupante. Gente, o que é preocupante. É, e eu acho estranho também a UFO fazer isso, né? Pra quem nunca ouviu a gente ou descobriu a gente, não sabe de onde a gente é da Universidade Federal de Uberlândia. Isso. E. Aqui eles, a gente tava na segunda-feira e eles falaram que a partir de quarta eles iam suspender as aulas. Só que eles não vão suspender por conta de um protesto, por conta de nada, é por conta de um vírus. O vírus não vai esperar terça-feira pra começar a atacar na quarta. Vai lá, agora vamos, hein? Não, gente, se eles já falaram que vai suspender, suspende show, antes, véio. Vai ser uma falta que você vai tomar. Vai embora, cara, fica em casa. Fica em casa. Nossa, gente. Ontem eu fiquei muito bravo com os meninos lá de casa, que eles... É, pleno coronavírus, eles foram pro bar ali. Jesus, nossa, amado. Eu cheguei, eu dei uma bronca. Falei, muito ó, vocês são vetores e eu não converso mais com vetores. E perfeito. E foi assim que acabou a conversa. Mas é, e a gente tá falando tudo isso não só pra conscientizar o nosso público, tudo que está acontecendo, mas também pra falar os impactos disso no cinema. Exatamente. E nesse nosso trabalho querido. Exatamente. Que não tem mais trabalho, basicamente. Não. É, explicando por que que a gente vai dar uma pausa agora, é porque com o coronavírus, tudo foi adiado, basicamente. Basicamente então, tudo foi adiado. A gente não tem mais gravação de nada. Todos os lançamentos estão sendo adiados porque chama pessoas para dentro do cinema, chama pessoas para uma premiere, então causa aglomeração de pessoas e não dá, entendeu? Então, a gente não tem como ir ao cinema, a gente não tem como vir até aqui gravar, e nem as pessoas estão gravando. Então, a gente não consegue continuar o podcast por enquanto. E do ponto de vista financeiro também não compensa pros estúdios soltarem o filme sem uma premiere. Porque ninguém vai no cinema querer assistir o filme contando com o risco de pegar uma doença. Pois é, e agora que outras coisas como o pessoal do streaming que vai fazer sucesso aí, provavelmente nessa época, eles vão dar um boom, uma crescida. Vamos começar a falar sobre isso, então? Vamos mas começar. Antes da gente começar a falar sobre isso, vamos deixar alguém especialista falar um pouco mais, já que a gente já começou com esse papo de coronavírus, antes da gente entrar na nossa pauta, na nossa informação, vamos deixar um biólogo, pesquisador, Átila Marino, Átila Marino. É o Zina Crepaldi, falar um pouco sobre os cuidados que você deve ter, né, antes da gente começar logo. Então, eu queria dizer que ele me mandou um textinho sobre o que ele é para eu dizer aqui. Vamos lá. Um biólogo quase jornalista atuando divulgação científica e consultor, entre aspas, do podcast Ciência ao Pé do Ouvido. Esse é o Zina Crepaldi. Ele vai falar um pouco para vocês. Ele já é formado biólogo, então ninguém melhor do que ele para falar sobre os cuidados que você tem que ter do coronavírus e como que o bicho está pegando. O Ministério da Saúde do Além dos Ecrãs adverte. Olá, pessoal do Além dos Ecrãs. Muito obrigado pelo convite para falar sobre os cuidados que podem nos ajudar a frear a disseminação do novo coronavírus. Eu aproveito para cumprimentar quem nos escuta. Como biólogo e divulgador da ciência, eu me sinto na obrigação de colaborar com a sociedade, trazendo as informações corretas. E nesse momento é o que a gente precisa, ter acesso às informações verdadeiras para que ninguém tome atitude negligente nem entre em pânico. Nós estamos numa situação de pandemia e isso significa o quê? Que o vírus ele é altamente transmissível, disseminado, ultrapassando as fronteiras de todos os países do mundo. E como a gente vive numa sociedade globalizada, o fluxo internacional é muito intenso. Então é aí que caracteriza a pandemia. O vírus consegue ultrapassar as fronteiras justamente por esse comportamento. Vale reforçar que os sintomas da infecção são febre alta, acima de 38 graus, tosse, falta de ar e principalmente é o que vai diferenciar de uma gripe ou de um resfriado, é a dificuldade para respirar. E se você tiver com algum desses sintomas, é importante cobrir a boca ou o nariz quando você tossir ou espirrar, colocando sempre o braço na frente da boca e nunca com as mãos. Você pode também utilizar um lenço, mas ele deve ser logo descartado. Essa é a etiqueta do espirro, né? Não usar as mãos e sempre usar o braço, o cotovelo. Se persistir os sintomas, procure logo um posto médico. Aproveito para ressaltar que mesmo em casos assintomáticos, ou seja, em que as pessoas não têm nenhum dos sintomas, é possível ter a transmissão do vírus para outras pessoas. Essa facilidade de propagação do coronavírus é um ponto negativo no combate da infecção. Ele é transmitido pela saliva, tosse, aperto de mão contaminada. E esse é o ponto positivo, porque a partir do momento que a gente sabe disso, é possível tomar algumas medidas para impedir a infecção. O recomendável é lavar as mãos regularmente com água e sabão. Isso é importante de dizer porque está circulando muitas fake news, basta água e sabão. E na hora de lavar as mãos, não esquecer de lavar os dedos, entre os dedos, o dorso da mão, os polegares e os punhos. E se possível, usar o álcool em gel 70%. Essa é a melhor maneira de matar o vírus, que pode estar aí nas suas mãos. E evitar sempre de levar as mãos nos olhos, na boca, no nariz, sem antes ter lavado as mãos. Com a evolução da infecção por Covid-19 pelo mundo, os dados têm apontado que as pessoas que correm mais riscos são os idosos com mais de 60 anos, diabéticos, hipertensos, pessoas com insuficiência renal, doenças respiratórias crônicas ou imunodeprimidos. Esses grupos são considerados de risco porque podem ter complicações mais graves. Já para o restante da população, os sintomas vão ser aí de uma gripe ou de um resfriado sem muitas complicações. E evitar aglomerações tem sido uma medida adotada por muitos países para ajudar a evitar a propagação desenfreada da infecção pelo coronavírus. Com isso, nos últimos dias houve o cancelamento de aulas em escolas, universidades. Só para a gente ter uma noção, no mundo todo, são pelo menos 50% dos estudantes que estão sem aulas. Além disso, houve também a paralisação e o cancelamento de campeonatos esportivos. Teve também cancelamentos de shows, visita a pontos turísticos. Teve a suspensão de gravações de novelas, de filmes. No Brasil não foi diferente. Essas medidas contribuem para reduzir a explosão de novos casos que ultrapassem a capacidade do sistema de saúde em atender as pessoas, principalmente os casos mais graves. E para vocês, ouvintes do podcast Além dos Ecrãs, que são amantes e apreciadores do cinema, a dica é evitar compartilhar a pipoca com muitas pessoas, cada um com seu copo de bebida, não dividir o copo e dar preferência por assistir os filmes em casa, evitando aí aglomerações em shoppings e salas de cinema, pelo menos por enquanto. Atualmente aqui no Brasil, nós não temos testes suficientes para testar toda a população, o que seria ideal para combater a transmissão. E de acordo com o Ministério da Saúde, os testes vão ser feitos, destinados aí para a confirmação dos casos mais graves. Nesse panorama, então, a recomendação atual é que todos evitem ao máximo aglomerações e, quando possível, trabalhar de casa. Evitar ficar perto de pessoas que estão com algum sintoma, né, de doença respiratória, como tosse e espirros. Essas medidas são atualizadas com base em novas descobertas científicas e à medida que a epidemia vai evoluindo. E é importante dizer que eu tô gravando na quarta-feira, dia 18 de março, à noite, que no momento oficialmente divulgado pelo Ministério da Saúde, são 428 casos, 11.278 casos suspeitos e até agora 4 casos de mortes confirmadas. Esses números vão sendo atualizados diariamente, portanto, essas são as recomendações nesse momento e eu aproveito para indicar o portal do Ministério da Saúde, que traz e atualiza dados e informações diariamente. Além, é claro, de mostrar quais são os cuidados que a gente deve tomar aí com relação a essa infecção. O momento que a gente está passando não é um momento fácil, mas enquanto isso, cientistas brasileiros e do mundo todo estão na corrida para a produção de mais testes e de uma possível vacina, e cada um precisa fazer a sua parte. Com respeito ao trabalho dos cientistas, buscando informações de qualidade, sendo empáticos e agir com respeito ao próximo, nós vamos superar essa crise o mais rápido possível. Vamos nos cuidar, pessoal, assim, cuidando de nós, nós vamos estar protegendo também as pessoas que a gente ama. Forte abraço a toda a equipe do Além dos Ecrãs e a você, ouvinte. Então vamos lá. Cultura pop se ruindo. É quase um caos. É um caos. É um bastante caos. A gente tava falando aquela no último podcast, pra quem não ouviu, eu falei brincando, né, que era uma tentativa do Disney Plus de todo mundo sair do cinema e começar a assistir o streaming, mas eu já queria soltar aqui Falcão e Soldado Invernal. Gravações adiadas, WandaVision também. Adiado? Adiado. Foi tudo, tá tudo adiado. Tudo tá sendo adiado, que tava sendo gravado. Seria uma ótima estratégia, mesmo que essas séries tenham sido adiadas, uma ótima estratégia pra agora é eles lançarem mais cedo, né? Sim. A Disney Plus pro mundo inteiro, porque só tem agora nos Estados Unidos, não é? Ou tem mais algum país? Eu acho que tem mais... Acho que tem mais países, sim. Deve ter, mas assim, ainda não tá no mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil. Então, uma estratégia boa era eles soltarem aqui. Já tem Mandalorian lá, que todo mundo iria assistir. E tem vários serviços de streaming que estão tendo essa... Sei lá, se é uma empatia ou se é uma forma de se promover. Mas se é maldade no coração. Pode ser, mas é uma forma de fazer com que as pessoas se entretenham dentro de casa, porque é a única forma possível. A gente tem a Globoplay, que tava falando que vai manter sinal aberto pra pessoas assistirem. A própria NET falou a isso NET também. A NET soltou todos os canais. Então, assim, é uma forma de fazer com que as pessoas fiquem em casa cada vez mais. E vale dizer que a Netflix, de acordo com o analista Dan Salmon, teve um aumento de 0,8% em suas ações na Wall Street recentemente. Então, a gente tem a Netflix crescendo muito nisso, porque ela é o principal serviço de streaming que a gente tem. Será que a gente devia investir na Netflix? Talvez, vamos, gente. Vamos juntar um dinheirinho que nós precisamos fazer isso aí. Porque é a maior queda da Bolsa de Valores de Nova York nos últimos 9 anos e a Netflix está crescendo. Inclusive, falando em quedas, na semana que a gente está gravando agora... Aliás, a semana anterior da que a gente está gravando, a semana do dia 10, foi a semana com pior arrecadação no cinema dos Estados Unidos em 20 anos. Vale dizer, né? Via Variety, arrecadou somente 55,3 milhões de dólares, todos os filmes lançados. Só para vocês terem uma noção, Vingadores Ultimato, o principal filme de bilheterias, arrecadou 2,8 bilhões de dólares. Então, todos os filmes juntos daquela semana arrecadaram 55 milhões. O único filme que arrecadou assim, mais de 10 milhões foi o Dois Irmãos, que é um filme da Disney, né? Aquela animação que é dublada pelo Tom Holland e o Chris Pratt, assim. E que também foi mal, né? Foi mal. Mas o único filme que arrecadou mais de 10 milhões. Então, assim, é um absurdo. Péssimo momento. São coisas que a gente... acontecem e que ninguém prevê, né? E esse negócio aí de acontecer primeira vez em tantos anos, foi a primeira vez no Big Brother Brasil. Gente, ontem eu assistindo aquilo, eu fiquei tão em choque depois. Chocado, cara. Que eu moro com dois meninos, né? E aí um dos meninos foi embora ontem pra cidade dele, que a mãe dele tava desesperada, foi ele a namorada. Inclusive, um abraço aí, Guerreiro e Yasmin. A hora que eles foram embora, ficou eu e o Ledu, que é o outro menino que mora comigo, que já participou aqui, assiste aí Aladdin. E o especial sitcom. Ele ficou eu e ele em casa, a gente falou, pronto, agora é a gente aqui no apocalipse, vamos estocar comida e fazer arma, porque vai virar guerra. Papel higiênico, porque já acabou. Papel higiênico já acabou, não tem mais não. É, vale dizer, assim, só pra, nesse caso, o negócio de estocar comida às vezes é uma zoeira, e lógico que você tem que comprar coisa, mas vamos ter empatia pelas pessoas também, né, gente? Se você não precisa de 50 papéis higiênicos. Não, compro o necessário, eu preciso só de uva. Se a galera deixar uva pra mim, nossa, ontem minha janta foi uva, e antes no café da tarde, assim, antes mais cedo já tinha comido uva também, então pra mim eu sustento muito com uva. Então, se todo mundo quiser comprar todas as outras coisas e deixar só uva pra mim, eu apoio. É. Mas assim, eu falei do Big Brother e a gente acabou não falando o que aconteceu. Verdade. Se você não sabe o que aconteceu, pela primeira vez na história, alguém... Quebrou o protocolo. E, tipo, contaram pra eles o que tá acontecendo de fora. Porque eles ficam lá confinados na casinha e ninguém sabe de nada o que tá acontecendo do lado de fora do mundo. E chegou no momento que eles tiveram que contar, porque virou uma pandemia, a situação de calamidade e... Eu não sei se vocês viram, mas a Manu Gavassi, pouco antes de falarem isso, virou pra alguém e falou assim, gente, imagina se o mundo tá acabando lá fora e a gente, e nós somos os únicos sobreviventes. Ela não medita à toa, não. Ela tá tendo visões do gente, ela fica lá meditando, ela tá tendo aqueles 14 milhões de finais do Doutor Estranho lá. Exato. Ela sabe de tudo. Ela sabe tudo. Um absurdo, cara. Mas assim, tiveram que falar pra eles porque, indiretamente, eles estão em contato com pessoas. Exatamente. E aí, se acontecer alguma coisa lá dentro, eles estão em quarentena, mas, uai, né? E eu não sabia, fiquei sabendo, porque uma das participantes ficou muito chocada com a situação, que é a Rafa. A Rafa Carla. Porque a Rafa, ela tem uma ONG... Ela trabalha com trabalho voluntário, acho que há mais de 7 anos. Isso, e o trabalho voluntário dela é na África... com crianças e idosos, que Sim. é um grupo de risco. Então ela tá muito preocupada que, tipo, aquele povo lá da África não tem nem informação pra chegar até eles. Nem estrutura, né? Nem estrutura, muito menos estrutura. É, o principal ponto que deve ser focado é a questão da estrutura mesmo, né? É. Pois porque é. A doença em si, ela não é tão grave. Não. Que nem a gente já teve no mundo pandemias muito piores. A peste negra na Europa, tudo bem que na época, né? Era uma época diferente, que também foi na questão da estrutura. Mas o coronavírus, querendo ou não, ele é uma gripe. E o corona já apareceu antes mais mortal do que Exato, ele tá vezes, hoje em né? dia, né? Mas assim, mesmo assim, o problema agora é o contágio. Ele é uma das doenças mais contagiantes, então um grupo de risco que tá em problema sério. Então se você ama sua vovó, fica em casa. Fica em casa, mostra pra ela o Spotify e ela escuta Paga a nossa o prêmio pra ela. Faça uma boa ação pra sua avó. Que, R$16 aí. Inclusive, falando em vovós, minha vovó, beijo, vó, é uma grande aficionada por novelas e terão Exatamente. Suas gravações interrompidas. Seguindo a questão da Globo, a Globo vai parar as novelas, gente, cara. Que é isso? É a primeira vez em mais de 50 anos que a Globo não vai ter novela das 9. Vocês estão entendendo disso? E vai parar das 9, e vai parar das 7, e a das 6 vai acabar, mas a outra das 6 não vai começar. E a Ana Maria também acabou. Ana Maria, ela tá recuperando de um câncer, eu acho, né? Câncer, então, também tiraram ela. E galera, o que que vai? É sessão da tarde o dia inteiro? É, eles estão renovando algumas novelas. É, renovando não, é. Vão reprisar algumas coisas. Acho que Fina Estampa vai entrar no lugar. Nossa, era boa, no lugar do Amor de Mãe. E aí, assim, vale lembrar, a gente que é jornalista, que os jornais da manhã vão aumentar. Então, vai tirar a Ana Maria, mas vai ter mais informação jornalística a respeito do coronavírus, justamente. Exatamente. O que é muito importante, né? Muito importante. A Globo News também. Tá com sinal aberto, tá com a Globo sinal News. Aberto. Pode ser por conta da CNN. Eu acho que sim, mas tudo bem. Por um lado, a gente pensa no coração das pessoas e acha que eles estão fazendo isso por uma boa causa, não só pelo dinheiro. Não é competição, isso, né? Não. Mas assim, as novelas que são muito do que a maioria dos brasileiros consomem de entretenimento hoje, tá parando. E pra gente perceber que realmente tá pesado. Gente, na hora... Pode falar. Foi a primeira vez na história, em mais de 50 anos, não sei, agora eu esqueci a quantidade de anos certo, que o Faustão não teve plateia, cara. Pois é. Inclusive, o Big Brother também não tem plateia mais de terça-feira. É, não tem, né? Tadinho a mãe do Pyong vai sair hoje, nem vai ver ninguém. Hoje é dia do Pyong ir embora, nós estamos gravando na terça-feira. E a gente está gravando na terça-feira, 11 da manhã, tá bom? Só para deixar claro que a gente está cravando que ele vai sair. E sair com 62% de votos. Espero. Enfim, ele não vai ver ninguém. Até e muito. O Pyong, inclusive, ficou muito preocupado também, porque ele acabou de ter um filho. Acabou de ter um filho. E foi a primeira coisa que ele perguntou. Por mais que tenhamos críticas ao Pyong, coitadinho, ele né? é um ser humano com a verdade inclusive, dele. Inclusive, ele também se preocupou muito com a Coreia, né? Ele porque perguntou, os avós dele porque são os de avós dele estão lá e muito do surto foi na Ásia. Então, lógico que ele se preocuparia. E já que a gente tá falando bastante aqui do Big Brother, vocês acham certo eles terem contado para uns confinados? Eu acho certo. Ah, eu acho, com certeza. Eu acho certo muito porque imagina o choque dessas pessoas saindo. Saindo de e lá, verem né? tudo e que tá acontecendo. Porque assim, eles ficaram em choque só do Thiago Leifert falar, o nosso cumprimento agora é com o cotovelo, sabe? Porque realmente, gente, eles entraram, tava tudo bem. Era só um rumor, coronavírus na Ásia. Em janeiro. E não é só por isso, né? Como lá mesmo foi falado, eles são... Enquanto eles estão lá, eles são influência para o resto do mundo. Sim. Então, se eles estiverem lá, lavando mais a mão, conversando mais lá naquele... No raio-x lá, falar sobre prevenção, falar sobre essas coisas, eles meio que dão são mais uma influência para o mundo lá fora. É, se o povo ainda está precisando de mais influência, toma aí mais influência, pelo amor de Deus, ou... E a Globo, ela não fez só isso pra alertar quem tá lá dentro, né? Não. O Big Brother, querendo ou não, ele é o programa de mais audiência da Globo durante a noite. E eles mesmo falaram assim, vamos ficar conversando sobre isso? Porque é mais chance de colocarem num VT e as pessoas lembrarem e tal. Porque realmente chama atenção. Só o programa de ontem, que eles conversaram, tiraram dúvidas, foi muito explicativo, gente. Foi, muito bom. Chamou muita atenção e mesmo. E muitas dúvidas que eles tinham eram dúvidas que o próprio público tinha. Ter, então é muito importante. E voltando a falar sobre filmes, é o filme Contágio, que é um filme do Steven Soderbergh, que fala sobre epidemia, voltou para a lista de 10 filmes mais procurados no iTunes, que olha é de isso, 2011. Olha então, isso. 9 anos depois, por causa de uma pandemia que estamos vivendo, o filme volta aos holofotes. Então, olha isso. Acho que vale a pena a gente cada vez mais procurar se informar, gente. Até porque tem muitas produções que falam sobre isso e podem ser muito explicativas para a gente também nesse momento. Inclusive The Walking Dead, se você quiser saber como sobreviver bem. como se sobreviver. Proteger. Não, porque eu tava conversando com o Gui esses dias na aula. E ele acha que tudo isso é culpa dele. Que ele falava que a vida dele é muito parada. Eu acho que é culpa minha. Ele queria eu não tô nem que tivesse um apocalipse pra poder quebrar a rotina. Eu não tô brincando. Oh, me desculpa, mundo. Mas às vezes eu deitava na cama e falava, mano, eu queria mudar minha rotina, mano. E eu consumo muito negócio de apocalipse. Então, se acontecesse um apocalipse, ia mudar tudo a rotina. E aí aconteceu. Me escutaram, mas sabe? Quando eu assistia The Walking Dead, tipo, quando eu realmente assistia muito, eu fazia planos no papel, na folha, falando quando estourar o apocalipse zumbi, eu já sei por onde que eu vou passar aqui, porque aqui tem um mercado que já é caminho do trabalho da minha mãe, eu já pego minha mãe, a gente já se protege. É divertido até virar realidade. É, realmente. Eu lembro de, eu lia muito Mundo Estranho, que abriu, fechou, infelizmente, mas eu lia demais Mundo Estranho, e uma das matérias lá era como se proteger num apocalipse zumbi, e eu ficava pirado nisso. Nossa, olha que as estratégias. Pai, cria um banker aqui em casa. Enfim. Ó, eu acho que vale a pena a gente comentar também sobre o fechamento dos cinemas e dos eventos culturais. É, porque nossa, tudo muita foi coisa. Fechado, muita né? Coisa. No Rio de Janeiro, o Witzel, né, que é o governador do Rio de Janeiro, na sexta-feira, dia 13, suspendeu todos os cinemas, tudo que estava acontecendo no Rio de Janeiro. E algumas das empresas já estão pensando em como fazer em relação aos seus funcionários. Porque, por mais que tenha muita gente que... Por mais que não tenha que ir ao cinema, tem muita gente que depende dos cinemas para trabalhar. É. Né? Então, a Kinoplex já anunciou que vai ter férias remuneradas para todos os funcionários. E a Cinemark ofereceu duas alternativas. Uma é que os funcionários recebam 80% do salário líquido enquanto fazem cursos online. E outra é o plano de demissão voluntária. Então, eles recebem o saque do FGTS, mas não tem direito a multa rescisória. E, obviamente, a maior parte está pensando em aderir à primeira opção, né? Porque mesmo que eles não tenham, vale a limitação e vale transporte. Em São Paulo, o Espaço Itaú de Cinema informou que também vai paralisar. É. A princípio, é meio que isso as informações que a gente tem, mas vamos aguardando, que vai sair mais. E tá tudo adiando mesmo, né? E tá. De evento, não só no cinema, como... Um dos eventos mais importantes para o videogame, que é onde as empresas anunciam seus jogos pela primeira vez, anunciam suas mudanças pela primeira vez, que pois a E3. A E3 foi adiada pela primeira vez na história também. Foi adiada, não, acho que ela foi cancelada. A E3 sim, foi cancelada, sim. O que é preocupante. É tipo, preocupante para a E3, porque muitas empresas de videogame já estão começando a falar assim, mano, eu não preciso ir na E3. Eu posso fazer minha própria convenção. E aí agora acho que eles vão focar ainda mais nisso pra não ir mais na E3. É. Nos acho eventos é de tipo Comic Con, assim, tem um que chama CinemaCon, que aconteceria em Las Vegas, foi cancelado, né? Adiado. E a DC Comics, a Valiant, Dark Horse e várias outras coisas deixaram, né? A Comic Con de Seattle, que aconteceu de 12 a 15 de março. Eles não foram. E no mundo da música tem muito impacto, né? Exato. O Lollapalooza foi adiado pra dezembro, gente. Então, assim... O que é isso? Inclusive, foi adiado pra mesma data que da a Comic Con Experience daqui do Brasil seria. Não. Então, eu acho... 4 a 6 de dezembro. Eu cravo que não vai rolar a Comic Con nessa data. Né? Eu acho que vão adiar. É bem provável. Eu conversei com o Léo porque... A Comic Con é muito grande e o Lollapalooza é muito grande. Então, pra própria polícia de São Paulo nossa, tá ali... É verdade. Mexer em dois eventos que acontecem em locais diferentes, mas que juntam muita gente, é muito complicado, é gente. É verdade. Não vai rolar, E eu não sei como é que o CIA não cancelou, né? É, a Copa Interatlética. Eles não, eles mantiveram. Acho que eles ainda estão. Mas é em junho. Eu não vi... Os eventos, alguns eventos que acontecem em junho estão sendo mantidos. Estão sendo mantidos, né? O CIA, que ainda não anunciou nada. Não, anunciou que vai manter. Não, eles ainda não deram nenhum parecer, pelo que eu vi até ontem. E o João Rock, que é um festival de música que acontece em Ribeirão Preto, também anunciou seu line-up agora. E acontece dia 6 de junho. E assim, até tudo bem, porque junho... O surto tá deve acontecer em abril e maio. Espero que acabe logo. Mas vamos ver, não sei o que rola. É, tá com você aí que tá escutando. Porque se você ficar em casa e se cuidar direitinho, ouvindo Além dos Ecrãs, por exemplo... O surto vai parar rápido, o povo vai parar de se contagiar, a vacina ainda vai demorar, mas às vezes algum remédio que controle um pouco vai surgir, então se você continuar em casa vai dar tudo certo. Agora se você sair de casa, contagia aí, putz, e aí esse trem vai ficar até junho, julho, agosto, setembro, outubro. É que o problema da nossa idade, pro nosso público que tá ouvindo a gente, que é um público mais jovem, não é o problema de pegar o vírus, né? Porque a gente não tem tanto problema em pegar esse vírus. É o que eu falei, nós somos vetores. Exato, é a transmissão. Pois é, até a Pussycat Dolls que vem fazer show aqui em Uberlândia, que vai ser dia 13 de junho, o show tá mantido. Acho que as coisas que estão para depois de junho meio que estão ok deve ainda. Ter ficado, né? Só que tá adiada a venda de ingressos, por enquanto. Então vamos ver. Inclusive, Backstreet Boys veio pra Uberlândia. Deu certo. Fez né? o show e aí cancelou os outros. Cancelou os outros. Então porque... Uberlândia foi a única cidade no país que teve a oportunidade. Gente, é nossa, foda, hein? Vamos conversar sobre os artistas que estão de coronavírus, gente? Que é isso? Tadinho. Tom Hanks, cara. Hanks, esse cara tá muito velho, mano. Tom Hanks e sua esposa, né? A Rita Wilson, que também é atriz. Os dois estão com coronavírus. Eles estão na Austrália, né? É, eles estavam na gravação, acho que, do filme do Elvis, alguma coisa assim. É, eu acho que sim. E pegaram coronavírus. Foram os primeiros, né, a divulgarem que estão com coronavírus. É, algumas influencers, né? A Gabriela Pugliese, que é aqui do Brasil... Era uma grande influencer fitness de saúde e acabou pegando coronavírus. Tá vendo? Não come direito, só come brócolis, não come McDonald's. Não, tem várias críticas, porque ela falava que só pessoas gordas pegavam doença, né? Então, querida. E... O coronavírus, ele não é só mal, ele é rancoroso. Ele vai na pessoa certa. Ele vai. Pois é, e aí aconteceu uma treta, porque a irmã da Gabriela Pugliese, a Marcela Minelli, casou e ela chamou artistas. E aí a Gabriela Pugliese estava lá e acabou passando para várias pessoas, né? A Preta Gil tá com coronavírus porque estava no casamento, e a Fernanda Paes Leme também, que são que pesado, cara. E já falando em outros artistas daqui do Brasil, o Di Ferreiro também, esse cantor do NX Zero. Nossa, eu gostava tanto dele quando ele tá no NX Zero. Agora, né, que ele saiu e tá sozinho, é ruim demais. O Idris Elba, né, tá com coronavírus também, que é um ator importante. O que que ele fez mesmo? O Idris Elba, ele fez Thor, ele é o Randall. Isso. E Velozes e Furiosos, Hobbs and Shaw, ele é o Black Superman. Ele também não é o Black Manta lá do Aquaman? Não. E o Christopher Hivju, não sei como se fala. Ele faz The Witcher e também fez Game of Thrones. Pois é, e além de impactos diretamente no cinema, temos um treinador de futebol com coronavírus também, não temos? O Jesus. Exato, o Jorge Jesus, técnico do Flamengo. Ele contraiu o coronavírus, fez o primeiro teste, deu positivo. E o nosso presidente, cravo aqui que está com coronavírus, não tá falando pra galera, é isso? Eu acho também, porque ele faz um teste, dá positivo, aí faz outro, dá negativo, aí faz outro teste. Ninguém fez três testes. Gente, não é negócio que 9 pessoas que estão, que estavam com o... Gente, 10 pessoas que estavam com o Bolsonaro tá com coronavírus. Não, mas eu vou te contar uma verdade aqui. É muito provável que muita mais gente do que a gente sabe tá com coronavírus. A gente mesmo aqui agora pode estar com coronavírus. Eu tô tossindo. Eu não tô brincando, o negócio espalhou mesmo e é muito provável que a gente tá. Só que a gente não, como a gente não vai no médico fazer o exame... Inclusive vale aqui a recomendação, provavelmente o Zina falou, mas se você não está com sintomas de coronavírus, não vá fazer o teste. Porque tem gente que precisa fazer o teste. Exatamente, e aí como tem muita gente que precisa fazer o teste, inclusive, e o teste é caríssimo fora do SUS... Pois é, E aí você teria que ir no SUS, na teoria... Não vale a pena, gente. Não tá dando pra ir. Aí muita gente que tá com coronavírus não vai saber que tá. Pois é. Bom, vamos então falar, vamos fazer uma listona do que está adiado? Os filmes que estão adiados. Importante. Vamos lá. A gente já tinha falado. 007. Né, 007. Eu tava esperando tanto, eu já tava começando a assistir os antigos, né? Eu ia assistir até aqueles que não são sequências, que a sequência é Skyfall, Spectre e agora esse No Time to Die. Mas o Daniel Craig, ele fez dois antes, né? Que é o Cassino Royale e o outro que eu esqueci o nome agora. Eles não são uma sequência da história que é do diretor. Sim. Então, eu ia começar a assistir mesmo esses, aí foi adiado. Eu falei, vou assistir, é nada mesmo. Pois é, o 007 foi, acho que, o primeiro a adiar tudo. Mas eu tava animado, viu? E ele ia lançar agora e está oficialmente adiado para 25 de novembro. Então, tem um tempinho aí ainda. O Missão Impossível 7 tá com as filmagens adiadas também, porque tá gravando na Itália. E A data de estreia tá mantida ainda pra 23 de julho, só que é de 2021. Então tá, galera, tá de boa, só que vai... Só que adiando as filmagens, provavelmente no futuro aí vai acabar adiando. E ele tá gravando dois filmes de uma vez, né? Que ele anunciou que ia ter o 7 e o 8 já seguido. Eu acho que um ia ser em 2021 e o outro ia ser em 2022. E aí, essas filmagens adiadas... Aí, gravação de Soldado Invernal, Falcão e Soldado Invernal, Loki, WandaVision, que a gente comentou. Exato. O Coachella, gente. Coachella, que ia acontecer em abril, que é o principal festival de música dos Estados Unidos. Acho que no mundo todo. Vai acontecer só em outubro agora também. Nossa. Riverdale, galera, Tim. Gravações adiadas de Riverdale também. Porque um membro da equipe tava com coronavírus. Nossa, o Riverdale vai ter terceira temporada? Riverdale tá gigante, gente. Riverdale... É terceira, né? Eu não faço ideia. Acho que é. A Beatriz, que é apaixonada por Riverdale, mas ela disse que a segunda temporada ficou tão ruim. Pois é, um lugar Nossa, silencioso. Lugar silencioso dois. Nossa, tava eu tava tão animado. Um lugar silencioso que ia ser nosso podcast dessa semana. Né? Pois é, exato. Ó, pra quem quiser Adiado. Saber. E o primeiro filme era tão bom, né? Eu acho que tinha tudo pra dar pois ser é. Muito bom esse filme. E o Velozes e Furiosos 9, que ia lançar também agora, ele foi adiado pra mais de um ano, né? Ele vai lançar só em 2 de abril de 2021. Então, assim, gente... Tem muita coisa que tá adiando ainda pra esse ano, mas muita coisa já tá passando até pro próximo ano. Não sei nem como é que vai acontecer. O Novos Mutantes, inclusive, que era um filme que já estava sendo adiado por outras questões há que muito tempo. Eu já falei no outro podcast, o filme é não vai ser lançado, gente. Não adianta. Infelizmente, o filme que o Guilherme falou, o filme do caso Von Richthofen lá... Tava animado. Os dois estão adiados, mas não tem data de estreia prevista ainda. Mas ainda bem que tá adiado, porque esse filme não podia perder na bilheteria desse modo. Pois vão é. Sair dois filmes, então você vai ter que ficar o dia inteiro no cinema, que você vai ter que ver um seguido do outro. Pois tá é. Tá bom? Sim. Tô falando com você mesmo, espectador. Então, vá ver esse filme. Prestigie o cinema brasileiro, porque eu acho que esse filme vai ser... assombroso de massa. O Guilherme a ganhou ideia... 2 milhões de dólares pra fazer propaganda disso. Ah, não conta, cara. Not a sponsor. Mulan também é adiado por conta do coronavírus, sem data de estreia. E eu acho muito importante a gente falar que os teatros da Broadway em Nova York estão fechados, gente. Olha só. Olha isso. Um absurdo. A partir do dia 12 de março, estavam fechados. E a estimativa é que o prejuízo chegue a 100 milhões de dólares. Nossa, ou seja, merda. Fechou tudo. Não, fechou o, tudo, gente. Já falo pra vocês, verdade. Tiveram algumas outras coisas, né? Que foram adiadas como shows. Acho que a turnê da Billie Eilish, do BTS, grupo de K-pop. Do McFly, que viria pra Uberlândia. McFly, Avril Lavigne também. Avril Lavigne. É, muita gente. O The Offspring. The Offspring também, que ia vir pra cá. Ia vir pra cá, né? É, não veio. A Avril Lavigne acabou de sair de uma doença, né? Ela ficou de... Ela não cantou por acho que 7 anos, porque ela ficou com a doença lá super rara. Imagina ela pega coronavírus agora, coitada. Nossa, meu pelo Deus amor de do Deus. Céu. Pois é, gente. Virei a boca pra lá. Muitas séries adiadas também. Supergirl, Batwoman, Supernatural. The Walking Dead. Euforia, The Walking Dead, The Stranger Things 4. Stranger Things 4. É, muitas séries, porque, gente, a gente tem que pensar aqui, estão adiando também... os lançamentos, mas as gravações e as edições pois das é. Séries envolvem muita gente, envolvem gente no estúdio e não dá pra ter gente aqui, né? É um risco muito grande pra se correr, né? Que não compensa. É muito grande, pois é. Compensa o prejuízo, compensa Exato. Parar tudo do que compensa perder uma galera, porque Sim. se você tá em contato com uma pessoa que tem coronavírus, você já passa pra geral, né? É complicado. Aí eu queria já colocar aqui uma coisa que eu tô olhando aqui na colinha da Duda, é o próximo filme que ela ia falar que foi adiado, que as filmagens foram adiadas, é o The Batman, do Robert Pattinson. E aí vem um negócio na minha cabeça. Dependendo do tanto que adia esses filmes, as pessoas elas podem mudar. Vocês concordam? Fisicamente? Fisicamente, ou sei lá, de qualquer forma. E aí isso pode alterar a montagem do filme, então, vocês não concordam? Depende muito mas porque... Você tá falando que os... Tipo, o Robert Pattinson ficar mais magrinho, é isso? Talvez, vai. Um exemplo pode ser Eu tenho certeza que ele tem uma academia dentro de casa. Muita gente... Inclusive, a Pugliese, fui acompanhar aqui pra ver como que ela estava vivendo, porque ela é muito fitness. Ela não parou de fazer exercício. Ela ainda faz menos, pelo que eu entendi nos stories, porque eu não acompanhava ela antes. Mas ela ainda tá fazendo uns yoga, umas coisas lá, porque ela não vai parar. Ela ainda tá comendo pouco, comendo não, o que ela come. Agora, eu acho que eu vou começar com essa leva. Porque agora, a galera influencer, eles vão fazer um daily vlog, assim, um stories ali no Instagram de... O dia-a-dia de quarentena. Sim, então esse é o primeiro dia da quarentena. Eu acho que eu vou começar com isso também. Eu vocês acho que apoiam? A gente pode fazer no Além dos Ecrãs, o que vocês acham? Eu vou fazer assim, ó. Primeiro dia de quarentena. Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente tá assistindo na quarentena. Se vocês concordam com se a gente. Se vocês gostarem... Tá. Eu acho ótimo. Bom, porque vai ter tempo pra assistir filme, hein? Eu vou falar aqui que o Leonardo cravou meta pra esse ano, que ele assistiu 100 filmes diferentes. 135. Nossa, 135? 135? É, aí sim. Então quero ver, botar em prática. É um por dia, né? Porque o ano tem quase isso. Três vezes quase isso, vai dar. Eu assisti acho que 16 filmes só, eu tô no prejuízo já. Mas já. Vambora. Eu não sei, ó, eu quero que a Beatriz assista Naruto, então talvez é isso que eu vou assistir. Eu preciso terminar The Walking Dead. Eu preciso assistir muita coisa que eu não assisti, gente, verdade. Mas enfim. Tem que ter 12ª temporada de RuPaul, inclusive. La Casa de Papel 4 ainda sai? Não vi notícias sobre. Porque acho que é 4 de abril, alguma coisa assim, que já ia. Eu acho que já devem ter encerrado as gravações. É, ou já encerraram, ou a Netflix vai avisar já. Porque The Witcher, segunda temporada, gravações adiadas da Netflix. Oh, sacanagem. Inclusive, Matrix 4 suspensa as gravações também. Eu acho que é uma Casa de Papel. Matrix 4 sim, mas John Wick 4 não. John Wick 4 sem coisas ainda. Eu acho que La Casa de Papel não vai ser adiado, porque já até saiu o trailer. Então, mas provavelmente problema... as gravações já foram encerradas. Mas, por exemplo, Stranger Things 4 também já saiu o trailer, né? E tá adiado. É verdade. Tá adiado. É o que eu falei, gente. Por mais que a gravação possa ter acabado, tem um processo de edição, tem um processo. Ah, mas aí o cara no notebookzinho dele com o Premiere. Lá em casa, home office. É o negócio home do momento. Home office que a gente tá fazendo muito, né? Muita gente fazendo home office. Inclusive, vi um vídeo que a Anna Wintour, a principal editora da Vogue... Está de home office. A Anna Wintour faz home office. Quem todos é você para não fazer, né? Exato. Pois é, gente. E além disso, tudo que a gente falou das gravações suspensas, gravações, estreias, tudo do cinema foi adiado. Não foi só o cinema que foi afetado, né? O futebol foi extremamente afetado. Ah, é? Cancelou. Todos os campeonatos regionais, estaduais foram cancelados. Os campeonatos nacionais também foram. Internacionais, continentais, tudo sem nada. Eu, inclusive, estava agora conversando com o André Hernan, o repórter da Globo, perguntando para ele como que tá lá na questão do esporte. E ele falou que tá foda, é quarentena total. Total, gente. Porque eles não têm o que falar. Não tem o que falar. Tem que é igual a gente aqui, a gente não tem filme para falar. É, a gente vai ter que dar uma adiada. Pois é, gente. Mas assim, a não ser que a gente... continue fazendo, assim, em home office. Vai que a gente ainda conversa sobre isso. Sobre as séries, que eu vou até dar a dica aqui. Porque a Netflix tá com umas séries novas. Eu acho uma ótima ideia, a gente dar dica pra quarentena. Né? Poxa, tem série nova aí, ó. Se você ainda não assistiu Westworld, a terceira temporada saiu. E o trem tá massa, viu? É uma série muito louca. Eu tô falando, eu vou dar um monte de adjetivos aqui. Aqueles adjetivos... gerais, porque eu também não assisti. Então, é uma série muito boa, nossa, ótima, muito inovadora. Então, é isso. Mas Westworld, temporada 3, tem uma série nova aí que chama Stranger Things Sex Education, The End of the Fucking World, que, na verdade, o nome é I'm Not Okay With This, mas é a cara dessa. Inclusive, acho que é os produtores de Stranger Things e o diretor de The End of the Fucking World. E aí a série é igual. Que é a série com aquela atriz que faz It. É. Que faz a menina. A que faz nova. Esqueci o nome dela. É, também esqueci. É a que faz a vilã em Fênix Negra. Vocês sabem quem é. A versão criança dela. A versão criança da vilã de Fênix Negra. Exatamente. Em It. Exatamente. Olha só que. O Thiago Romariz é um jornalista que ele faz conteúdo pra internet também. Ex-omelete. Ele fez uma lista bem legal pra quem quiser ver, várias listas, na verdade, no Twitter, que ele fala de séries e filmes pra ver na Netflix, na Amazon Prime, em vários serviços de streaming. A gente vai dar nossa dica aqui, mas pra quem quiser também ver outras ideias, acho que é legal também, porque são bem bacanas. E só pra deixar claro, a gente provavelmente vai parar com o podcast por um tempo, mas o Instagram a gente vai continuar lá ainda, fazendo nossas... Não sei o que fazer, né? Peripécias. Porque falando de filme não, mas a gente vai fazer. A gente dá um jeito. A gente já tem tudo planejado. A gente sempre tem tudo planejado. Exato. A gente já tem um negócio planejado pra três semanas. A gente tem no nosso escritório, além dos ecrãs, uma gaveta com planos. Isso, cheio de planos. E aí um dos planos era, caso o mundo pegue uma pandemia, o que fazer? O que fazer, E aí a gente tem esse plano, a gente tá executando ele agora. Inclusive uma das páginas é a página do Mundo Estranho, de pandemia. Exato. Pois é, tem coisas... E a outra é um box completo de The Walking Dead. Exatamente. E tem coisas que ainda estão passando e novidades. Elite, terceira temporada no Netflix, saiu também. Grace and Frank, sexta temporada. A gente tem RuPaul, que está saindo e aparentemente não vai parar de passar, graças a Deus. Se bem que a premiere provavelmente vai ser adiada, mas ainda nada de informações. É, você tem o The Circle Brasil também, tem que a gente comentou na Big Brother não vai parar, Big Brother não vai parar. E é, gente. Vocês acabaram de falar. Qual? Big Brother. Ah! Pois é. Nossa, que é deu uma óculosada no microfone aqui. Doeu meu óculos. Tá tudo bem. Tá tudo e bem. É uma boa você assistir filmes ganhadores de Oscar por aí que estão nos serviços de streaming, que ganharam. Tá, você pode ficar assim interessado. A gente já falou bastante sobre, então assista lá. E vai ver quadrinho também, umas coisas assim. Porque, ó, The Batman tá vindo aí. Quer dizer, não tá mais, mas não, já vai vir. Mas já, também. Já. Lê quadrinho. Lê os quadrinhos do Batman, uns quadrinhos diferentes. É tão legal. Lê quadrinho, vê anime, joga jogo. Ó, tem jogo bom de Apocalipse aí. Aquele jogo de zumbi, ó. No, baixei um jogo. Ah, fala pra mim. Baixei um jogo no celular, chama Plague Inc. Ah, esse é Indústria clássico. Da Praga. Esse é bom, clássico. Hein? Plague Inc. é o próprio coronavírus. Você é o próprio pode, coronavírus. Você pode fazer. É sério, é um jogo que você pode ser o coronavírus. E você cria, você espalha as coisas. Vamos falar aqui do que eu vi, a matéria do Omelete ali. Vamos falar do que esperar de Homem-Aranha 3? Vai, vamos. Brincando, mas eu tenho um amigo que mora... eu tenho dois meninos que moram lá comigo também, Leonardo. Você que tava falando dos meninos que moram com você. E a gente tem um amigo em comum, né? Que é mais amigo deles do que eu, mas hoje em dia a gente é tudo mais amigo. Que ele vive indo lá em casa, passando um tempo lá em casa. Acho que você sabe bem como é que é isso. Quem que é? Ah, é, ele chama Thaleson. Um abraço pro Thaleson. Um abraço pro Thaleson. Ixi, Thaleson. E, tipo... Vocês estão falando? O Thaleson. Já, eu tô falando do menino que mora lá em casa. Eu vou chegar no ponto, Eduardo. Tá bom. Segura um momento. Tá indo, aí, calma, tá chegando. Eu tô chegando. Ok. E aí, esse menino que mora lá, que tá lá em casa agora, ele veio me falar que ele tá super animado e veio falar assim, ó, Guilherme, eu tô juntando todas as informações que estão saindo por aí e eu tô te dizendo que um dos próximos filmes do Homem-Aranha vai ter Tobey Maguire e Andrew Garfield junto com Tom Holland. E eu não tô duvidando tanto mais disso. Eu não tô duvidando tanto. E ele tá falando que ele que em entrevista com o Tom Holland já falou que queria com os dois, mas que não cabia a ele. Aí em entrevista com o Tobey Maguire falou que estaria muito ansioso pra voltar ao papel. Aí em entrevista com o Andrew Garfield falou que seria um ótimo plano. Enfim, diversas coisas aí. Teve mais algumas coisas que ele me indicou lá. Muita coisa, eu acho que é loucura da cabeça dele. Mas que poderia ser um ótimo filme, né? Você acha que daria não, uma eu acho surra que... de bilheteria? Eu acho. Puta. Eu acho que seria a maior bilheteria da história. Eu acho que teria chance. Tem muito potencial de ser a maior bilheteria da história. Eu acho que pode ser um dos trailers mais assistidos da história, que é o trailer que no final aparece o Tobey Maguire, aparece o Andrew Garfield, todos os três Homem-Aranha juntos. Eu acho que seria sensacional. Quase um Aranha-verse. Cara, o Guilherme, ele chora. Eu choro de verdade, vendo o trailer. Eu fico muito empolgado. Porque aí a gente já tem lá no Morbius um... Que o Morbius agora vai entrar também, que a gente já viu o Abutre. Exato. Lá. Então a gente já tem. Tinha um cartaz que era do Homem-Aranha do Tobey Maguire, que aquela era o uniforme dele. O uniforme do Tobey Maguire. Então pode ser que o Morbius seja de outro, tipo de outro universo. E a gente vai ter o Multiverse of Madness lá do Doutor Estranho. Então, muita coisa por vir aí, só fui eu puxar acho, um assunto eu acho que já pode que ser, sim. Eu tinha visto que o diretor de Homem-Aranha ele queria muito usar o Kraven. É, Kraven. No terceiro filme. É, mas pode ser um filme que vem depois do terceiro. Pode ser o terceiro e depois vem um filme juntando todos eles. Pode porque ser. Tem muita coisa já pra falar nesse terceiro filme dele, porque agora ele tá perseguido. Enfim, eu só queria dar um assunto ok pra esse podcast. Bom, tá demais. Tão pra baixo, né, por causa do corona e as coisas adiadas. Uma novidade boa. A Universal disse que vai fazer lançamento simultâneo entre alguns filmes que iam sair no cinema, vão sair também na TV. É, a gente... TV? Sim. Nossa, eles são burros, né? Não, não são, porque não, ninguém vai assistir no filme. Uai, mas... Mas aí a net deu tudo de graça, e agora? É. Ué, mas não sei. Não sei como vai acontecer, mas filmes como A Caçada, O Homem Invisível e Emma vão ser antecipados. E a animação Trolls World Tour, que estreia Nossa 10 senhora. De abril nos Estados Unidos, sai também em vídeo. Muito bom. Muito ah, não, ela vai estar disponível por aluguel. Ah, tá. É, ah, não. Tá. E esses aluguel é caro, viu? $20. É tá falando $20 aqui. É o preço do ingresso do cinema. Olha isso, $20. Pois aqui é, no Brasil galerinha. Vai ser 7 milhões de reais. Dá pra comprar 3 carros. convite com certeza aqui no Brasil. Bom, eu acho que a gente pode, falando então... Falando isso, o dólar bateu em 5,8 hoje. Jesus. Sério? Amado. É, acabou de bater aqui. Eu acho então, que a gente pode se encaminhar para o final, não, falando o que a gente vai assistir aí, o que vocês estão prevendo para assistir. Olha, porque a gente não pode dar indicação, né, de coisas que vão lançar, então a gente indica o que a gente vai assistir mesmo. Indica coisas. Indica coisas, eu acho ótimo. Manda bala, Guilherme, você falou que vai assistir Naruto. Eu não sei, eu falei, mas a Beatriz está me prometendo isso faz muito tempo, então eu não sei se vai acontecer de verdade, não. Mas talvez eu assista Naruto. É, poxa, tem muito filme para assistir. Igual o Léo tava falando de cento e tantos filmes. Eu queria maratonar de novo os filmes do 007. Acho que são filmes que vale a pena. Tirando o Spectre, os outros são bem bons. Nossa, Cassino Royale é bom demais. Aquele... O vilão do filme é um dos primeiros caras que instaurou, que inaugurou aquele free run lá, que os parkourzeiros saem correndo e pulando. Aquele cara, ele fez uma cena de perseguição, que o Daniel Craig persegue esse vilão, e o cara vai fazendo uns parkour muito louco, e ele tá fazendo aquilo de verdade, tá com um cabozinho em cima da cabeça ali pra segurar, mas o cara tá fazendo a maioria daquilo lá de verdade mesmo, então eu acho muito louco. E o filme é bom mesmo, mas vão falando aí que eu vejo o que mais eu vou assistir. Tô com um monte de coisa que eu trouxe das férias que eu não consegui terminar. Eu comecei a assistir Vikings no finalzinho das férias. Só assisti a primeira temporada, tem mais 32. Tem. Eu tô lendo Maus, que é aquele quadrinho. Eu vi você lendo. É. Eu tô gostando bastante também, tô na metade. Interessante. Eu quero ler O Longo Dia das Bruxas, do Batman. Bom demais. Quero terminar The Walking Dead, que eu sempre volto e paro. Eu queria ler A Corte das Corujas, do Batman. Nossa, esse é bom, hein? Você leu? Não, mas essa é a história. Top. Mas é muito boa, eu gosto bastante. Eu queria muito que fosse adaptado no cinema, ia ser muito legal. Porque realmente ia ser um negócio de detetive, sabe? É, teve em Gotham, né? É, a série Gotham, ela adaptou. Abordou um pouco disso, né? Que inclusive, bora assistir, né? É, pode ser também, que a gente assistiu, a gente sempre assistiu Gotham, sempre gostou. Última temporada a gente não assistiu. A série acabou pois e a gente tá aqui, cara, ainda, sem ver o menino não virar viu. O Batman. E virou, né? Porque já vi spoiler. Eu não vi. Não, virou, velho. Com certeza. Legal. Mas será que tem o mesmo... Aquele mesmo peso que teve o Superman e Smallville virando não teve, Superman? Não. Nossa, é bom não, demais, né? Não teve, no porque caso, não. Smallville cativou o mundo inteiro. Ah, Smallville? Sensacional. Somebody say... Mas eu tô pensando aqui, ó, vamos assistir o Westworld, nós três? Poxa, bora. É uma série que faz super sucesso aí no mundo inteiro. O povo gosta demais. Nossa, e a gente ainda não viu. Se a Bia pegar coronavírus, você deixa ela na sua casa, você vai pra casa, dorme lá porque o guerreiro não tá mais em casa e pode dormir no quarto dele. Tão fechado. Aí a gente assiste lá. E eu acho uma boa, quarentena triplo. Quarentena além dos ecrãs, quem quiser... A gente vai fazer um sorteio de passar um dia com os ecrãs. Eu não faço, não. Não deixo ninguém entrar, não. Você não pode estar de coronavírus. É, não pode. Tem que trazer o atestado. Tem. Você acabou? O que você vai assistir mais? Nossa, você quer que eu assista mais? Você vai assistir 135 filmes, inclusive Moulin Rouge? Inclusive Moulin Rouge, por que favor. Eu sempre prometi pra Duda que eu caramba. Vou assistir. Caramba. Tem uns clássicos que eu precisava assistir mesmo. Eu Moulin tenho Rouge, vários clássicos. Moulin Rouge eu assisti faz muito tempo. Nossa. Eu precisava assistir de novo. Ai, gente, vocês não estão entendendo. É, inclusive que Moulin Rouge eu vou assistir hoje. Aí, ó, fechou. Inclusive, fica aqui minha questionamento. Fez a noite da Duda. Eu sei que não, ninguém vai ouvir disso, mas tem um evento que chama Geek Nation, que é previsto pra acontecer de 22 a 24 de maio. Até agora não teve nenhum tipo de informação se vai adiar. E o Ewan McGregor está confirmado no evento. É, e eu gostaria muito de ir. Então, por favor, Geek Nation, avise se vai adiar, porque eu tô precisando ver o Ewan McGregor mais prevenido do coronavírus. Então, já também. Que a gente tá mandando uma mensagem, o Flow... Eu não sei nem quando vai acontecer o Flow, mas é um evento que vai ter aqui em Uberlândia, que vai trazer o Vitão pra cá. E a Beatriz é apaixonada no Vitão e eu gosto também, então... Flow, me avisa aí se vocês vão adiar ou não. É, qualquer coisa, se quiser me dar ingresso de graça também, porque a situação tá difícil, né? Faz o show acontecer de graça. Leva o povo pra eu espalhar acho. Corona mesmo. Bom, perfeito. Assisti Moulin Rouge hoje. Eu ainda não sei o que eu vou assistir. Eu sei que eu vou assistir Fleabag, finalmente. Vocês assistiram Fleabag? Eu vou assistir Fleabag nessa maratona. Maratona e você de vai assistir quarentena. Seven. Vou assistir Seven, falando, que o Leonardo faz muito tempo tava pra fazendo assistir. Seven, que ela nunca assistiu. Nunca assisti. Vou assistir. Eu tô chegando à conclusão que eu acho que o David Fincher é um dos meus diretores favoritos. Ó, que bom. É. Eu sei que eu vou assistir Fleabag. Deixo aqui a minha promessa que eu vou assistir Stranger Things, que eu não terminei até hoje. Tô sem vontade, mas acho que eu vou assistir, porque, né? Mas essa última temporada é muito boa. É muito boa. É, muito talvez boa. Eu assista. Provavelmente... segunda não é tão legal. Não, a segunda é fraca, mas a terceira, é muito mais parecida com a primeira. Top. Provavelmente eu vou assistir todas as temporadas de RuPaul de novo, porque é o que eu faço. Gente, é o que eu faço. A doença da Duda não é o coronavírus, juro, é o RuPaul. Juro vocês, eu falei no último podcast, eu assisti 3 vezes todas as temporadas. E eu não assisti a nova ainda, então eu preciso assistir. Vai ter mais um pra eu assistir. E não, eu vou assistir. Aqui, pra quem... Eu não sei como é que tá a situação do Japão em questão de anime, mas pra quem gosta de anime, não sei se é muita gente que escuta a gente, se o Hewler e o Vando estiverem escutando aí, pessoal do Otageek, abraço pro pessoal do Otageek. Inclusive saiu nosso podcast com Inclusive saiu finalmente nosso podcast lá sobre o Oscar com eles. Então, se quem você quer relembrar? Se você quiser ir lá relembrar, ver nossas opiniões sobre cada um das premiações, tá lá, vá acessar o portal deles, então tem no site deles também, tem no Spotify. Mas pessoal dos animes, eu não sei, eu vou até pesquisar sobre isso, eu não sei como é que tá a situação do Japão quanto a isso, porque deve estar bem preocupante lá, e talvez eles já tenham adiado diversos animes também, mas o fato é, em abril vai sair muita coisa boa relacionada a anime aí. Então, se você quiser assistir, tem muita coisa boa, explora aí um pouco. Tem um que eu tô esperando muito, que é ReZero Parte 2, que é um anime muito bom. Então, dá uma pesquisada aí. Vai ter coisa pra você fazer. É uma quarentena que vai ter coisa pra fazer. Vai e provavelmente vai ser um mês só, talvez. Não sei como é que vai ser. É, a ideia é de que um mês aconteça o ápice e depois... Vai abaixando. Nossa, mas agora que eu tô pensando, né? Eles falaram, tipo, pelo menos aqui na nossa universidade, que a suspensão ela tem que ser de 15 dias a um mês, pelo menos. Se for em um mês, a gente vai voltar quando estiver no ápice. Não. Em um mês vai ter o ápice. É, só que a da UFO, ela tá por tempo indeterminado. A UFO não sabe quando vai voltar. Ela não disse que vai ser 15 dias, não disse que vai ser um mês. O que tá suspenso por 15 dias são os eventos. Eles falaram naquela primeira nota. Agora suspendeu geral. Entendi. E ainda porque a UFO tá com um negócio, além do coronavírus, já tinha uma intenção de fazer uma greve, não por causa do coronavírus, sim. Então... Exato. Meio que juntou tudo isso e aí tá tempo indeterminado. Pois é, galerinha. Bom, eu não vou assistir pouca coisa, na verdade, porque tem um TCC pra fazer. Talvez inicie, vamos ver, mas vou assistir também, né? É uma boa. É uma boa adiantar os trabalhos da faculdade também. Tem umas coisas pra gente fazer, quem sabe um dia eu vou parar e falar... Vou adiantar os trabalhos da faculdade. A gente tem coisa talvez. Cara, a gente já tem uns negócios lá da Fernanda Torquato aí. Beijo, Fernanda. Enfim. A gente fala disso depois. Inclusive, é os negócios da revista nossa. Vou fazer uma indicação aqui de uma página que tá bombando no Instagram. Coisas pra fazer na quarentena. Já está com 30 mil seguidores essa página e toda hora eles ficam postando coisas pra se fazer. O pessoal é visionário demais. Eles são visionários. E é super bonitinho o feed. Olha aqui. O brasileiro, ele é empreendedor. Nossa, o feed é lindo mesmo. É lindo, gente. O brasileiro, ele é empreendedor. Tem umas coisas bem legais, eu acho que tipo... a gente tinha que fazer alguma coisa. Não, então, eu vou te contar aqui, pessoal que tá ouvindo, ouvinte. Vocês querem... Eu sei que, às vezes, principalmente se você é uma pessoa que mora sozinha, às vezes você fica muito sozinho em casa. E eu sei que vai ter muita produção e tal, mas se você quiser ter mais alguma coisa para escutar, fala pra gente, fala assim, ó, pessoal da Além dos Ecrãs, eu gostaria que vocês fizessem, mesmo que de casa cada um, e conversassem de qualquer coisa, nem precisa ser de cinema, de cultura pop, só conversem e me mandem, porque às vezes eu acho que o podcast pra mim... É uma companhia, sabe? É você estar lá em casa deixando alguém conversar. E é uma companhia. Eu adoro. Você não se sente tão sozinho. É isso, né? Se vocês quiserem, aí solta uns temas. Conversa. É, vem conversando com a gente. Fala sobre o que você quer que a gente converse. Porque como a gente já começou essa terceira temporada, meio diferente. A gente tá conversando sobre umas coisas que vão além do... Além do que a gente já conversava antes, né? Então... a gente tava defasado em filmes. Antes mesmo do coronavírus, a gente já tava conversando que os filmes estavam meio devagar, as estreias. Como é nosso carro-chefe aqui, a gente teve que ter algumas outras ideias. Exatamente. Exato. E foi bem legal, eu achei muito bacana essa nossa ideia e acho que a gente pode extrapolá-la. É, ir pra frente. Então é uma conversa, porque quarentena é pra todo mundo. Vamos encerrar? Vamos ficar em casa, galera? Vamos ficar em casa? Vamos ficar em casa. Ó, fica a dica aqui. Tem que lavar a mão por mais de 20 segundos. Pra quem quiser ajudar aí, o Brandon Flowers, que é o vocalista do The Killers, gravou um vídeo maravilhoso cantando o refrão de Mr. Brightside, que dura 20 segundos. Então, por favor, cante Mr. Brightside quando você lava a mão. Price I pay, destiny is calling me. Open up my eager eyes. Cause I'm Mr. Brightside. É perfeito. É sensacional. Não, e também o Luvi, que é um rapper aí, que talvez tenha alguma semelhança com o Lucas Inutilismo, fez um clipe sobre lavar a mão também, se você quiser escutar. Sério? Não, é muito bom, é muito engraçado. Eu não vi, não. Não, vai ver. O Luvi. Lava a mão. Com sabão. Com sabão. Lava a mão. Lava a mão, lava. Lava, lava, lava a mão. Você viu o clube da bolacha com o Igor Guimarães? Vi. Nossa, tanta coisa, né? Vamos encerrar, coisa, vamos encerrar. Vai. Tanta coisa. Vamos encerrar. Então tchau, pessoal. Então tchau, campeão, gente. Uma despedida indeterminada, né? Não sabemos quando vamos voltar, se vamos voltar. Ou fica a dica aqui, gente. A gente tem 26 episódios. Por que você não escuta os 26 episódios, né? Então, se você nunca escutou algum podcast nosso... Fica a dica pra você. Assiste o filme e logo depois escuta o nosso podcast. Olha só, você vai ter tempo de assistir o filme agora. Assiste, depois escuta o podcast. Se você falou, não queria ver aquele naquele dia porque... Não queria ver o filme. E mesmo que não queira ver o filme agora já passou também. Vai ver o podcast. Tem vários especiais legais aí também. Tem Brooklyn especiais. Nine-Nine tá passando, inclusive, não parou por enquanto. Inclusive, então, a sexta temporada vai entrar agora. Na Netflix. Sim. Então, gente, tem muita coisa aí que a gente falou. Às vezes vocês deixam passar. Então, vale a pena. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.